ultrapassou. Reflete, não combate, no ataque não recua. Avante, sempre avante, a luta sempre continua. Pela rua, liberdade, vontade para vencer. Ele duvidou lá no passado, agora vai ser. Um bando de revoltado na luta com decorado. Sentimento da nação pelo rap espalhado. Exército formado por assalariado. Coragem na medalha, no emblema do bom soldado. Forjado na batalha, sandália da humildade. Vai marchando na desordem no meio da tempestade. Seguindo, resistindo, subindo, evoluindo, caindo, mas levantando, mas nunca tá desistindo. Dorme tarde todo dia, acorda cedo todo dia. Cansado disso tudo, mas longe da covardia. Meu povo eu conheço, por isso eu desmereço. Que bate apenas bate, não mais tarde vem seu preço. Apenas um começo, eu sou apenas mais um filho. Armado pelo rap, vamos puxar o gatilho. Levante sua cabeça e cante sua liberdade. Avante, prevaleça em cada passo do combate. Vagabundo avança, a liberdade canta. Lutando nesse jogo, todo o povo se levanta. Levante sua cabeça e cante sua liberdade. Avante, prevaleça em cada passo do combate. Vagabundo avança, a liberdade canta. Lutando nesse jogo, todo o povo se levanta. Vencer nessa batalha só pra quem é corajoso. Ninguém vai ser melhor, cada talento é valioso. Quem soma tá no meio, quem não soma nunca veio. Colete falso explode quando vem o tiroteio. O tempo não derruba aquilo que já foi marcado. O pai que ama o filho, pelo filho é lembrado. E é isso que acontece quando você tá lutando. Quem vive no combate, seu exemplo tá deixando. Passando e passando em cada geração que vem. A morte não consegue levar teu sonho pro além. Ninguém vai nos parar, deixar a nossa voz calada. Compromisso não sabota, mensagem eternizada. É mais ou menos isso, por isso é que vivemos. A luta é nossa dança e no compasso dançaremos. Morreremos se preciso pelo que acreditamos. Cada filho correndo, lutando pelo seu plano. Levante sua cabeça e cante sua liberdade. Avante, prevaleça em cada passo do combate. Vagabundo avança, a liberdade canta. Lutando nesse jogo, todo o povo se levanta. Levante sua cabeça e cante sua liberdade. Avante, prevaleça em cada passo do combate. Vagabundo avança, a liberdade canta. Lutando nesse jogo, todo povo se levanta. Coragem, mano, e segue em frente decidido. Contando com a esperança pra tu não ficar perdido. Apenas um começo, começando cauteloso. Apenas mais um louco buscando o final do jogo. Eu tenho carta na minha manga, eu tenho força na garganta. O poder tá na sua mão, sem temer nada, se levanta. Levanta, levanta. Levantando as mãos, gigante mais um filho. Da luta da nação, da nação, nação, nação, nação. Levante sua cabeça e cante sua liberdade. Avante, prevaleça em cada passo do combate. Vagabundo avança, a liberdade canta. Lutando nesse jogo, todo o povo se levanta. Levante sua cabeça e cante sua liberdade. Avante, prevaleça em cada passo do combate. Vagabundo avança, a liberdade canta. Lutando